A melhor música dos anos 70, 80 e 90. E mais uma vez estamos prontos para viajar nas recordações musicais dos anos 80. A Jukebox hoje traz-lhe Scott, os italianos Scott com Take Me Up. De certeza que se vai lembrar desta música, até porque isto era muito, muito pedido nos programas de discos pedidos das rádios locais entre 1985 e 1986. Depois vamos juntar-nos todos e fazer uma coisa que não é muito habitual, mas que deve ser uma sensação única. Dancing on the Ceiling, dançar no teto. É traduzido assim o título desta canção de Lionel Richie. E porque isto de dançar no teto deve ser giro, mas também deve cansar um bocadinho, acalmamos com um clássico da música romântica, Heartbreaker, de Dionne Warwick. Mais uma corrida, mais uma viagem. Jukebox. Jukebox. Heartbreaker de Diane Warwick, para trás Lionel Richie, Dancing on the Ceiling, e ainda o Scott com Take Me Up. Fica assim completa mais uma viagem através dos êxitos dos anos 80, nesta caixinha pequenina mas cheia de milhares de boas recordações. Volte connosco aqui à radioantenaweb.info para mais uma emissão da Jukebox. Fique bem. Jukebox.